Agora eu vi, não. Arrebenta, garoto! As melhores do ano, de um jeito diferente de ouvir, com um dos melhores DJs. As melhores do ano, com o Top DJ. As melhores do ano, reunidas em um único CD. By DJ. Cala a boca, caralho! CD Retrospectiva 2016. CD Retrospectiva 2016. Corta pra mim! Aô, potência, camarada! Coloca essa galera pra dançar! Alô, galera! No 220. O incomparável. Olá, concorrência. Põe no 18. Vai pra cima. Vai. Loucura. Calma, eu te explico. Como já é certo de costume, toda nova descoberta para dar e chegar à perfeição, sempre tem que haver uma cobaia. Conosco não seria diferente. Iniciamos um novo projeto. E aí, meu DJ? Corta pro 18. E aí, meu DJ? Corta pro 18. E você, concorrência, que fica só com esse blá blá blá. Somos a primeira blá blá blá. Cale sua boca e aceite ser inferior à melhor da... O DJ que a galera dá valor. O DJ que a galera... Um abraço aqui pro seu grande amigo Cristiano Cava. Agora na batida. Agora o show começou. Aqui você que é o rei dos periquitinhos. Feliz aniversário. Dá-lhe a pedrada. Desgraçado! Desgraçado! Ih, caralho! Ih, caralho, que foi de ligou, hein? Especial de ano novo. Especial de ano novo. Especial de fim de ano. Especial de fim de ano. Especial de Natal. Especial de Natal. Feliz Natal e um próspero 2017 são os votos do seu Top DJ. Mas, rapaz, agora eu vi, não. Meu irmão, pelo amor de Deus! O agito do seu fim de ano com um DJ de verdade. Retrospectiva 2016, com um dos melhores DJs, fazendo o seu fim de ano ser ainda mais quente. Tem uma reiva! Tocando as marcantes no 14, DJ.